nasceu órfão de pai. Portanto, o mensageiro, quando ele nasceu, o pai dele havia morrido. Foram buscar uma ama de leite para ele numa tribo de Bani Sa'd, num lugar distante de ar puro, e assim era o costume dos árabes retirarem os filhos dele dos lugares populosos para retiros onde o ar é mais saudável, onde o clima é mais agradável, para que eles tenham uma alimentação mais saudável e se acostumem a um ambiente bom. Ficou nesse lugar durante 4 anos. A ama de leite dele se chamava Halima Sa'diya. E foi na casa dela que aconteceu a visita dos anjos e abriram o peito do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam e retiraram um coágulo preto e disseram: essa é a parte que o shaitan poderia ter. Portanto, o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam era purificado de todas as coisas. A Halima, quando viu isso, ficou, temeu pela vida do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam e mandou ele de volta para a mãe dele, Amina. Pai dele, Abdullah, a mãe dele, Amina. A mãe dele morreu e ele tinha 6 anos de idade. Perdeu já o pai, nasceu sem pai e perdeu a mãe aos 6 anos de idade. Quem foi o tutor dele, quem tomou conta dele, Abdul Muttalib. E uma mulher chamada Ummu Ayman, que foi deixada para que cuidasse do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aos 8 anos de idade morreu o avô do mensageiro. Ele ficou sob a guarda do seu tio Abu Talib. Allah Azza wa Jal quis, de alguma forma, que o mensageiro sallallahu alaihi wasallam crescesse órfão, para que Allah Azza wa Jal cuidasse dele, da educação dele, do aprendizagem dele. E todos vocês conhecem na surata Ad-Duha, quando Allah diz num versículo: e nós não te encontramos órfão e guardamos você, cuidamos de você. Quem foi que cuidou do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o órfão de pai e mãe e de avô e de tudo? Foi Allah Azza wa Jal. Permaneceu na casa do seu tio Abu Talib, num lugar que o ambiente na época não era um ambiente saudável. Participou de todas as coisas que ele poderia participar, foi guardado por Allah Azza wa Jal. Trabalhou no comércio, visualizou uma guerra que aconteceu entre Quraysh e outras tribos árabes, foi pastor de ovelhas. Tanto é que quando as pessoas, depois da sua profecia, estavam falando de um tipo de uma árvore frutífera, ele disse: escolha uma fruta preta, pois ela é mais saudável e mais agradável. Perguntaram para ele: ó mensageiro, o senhor foi pastor de ovelhas? Ele disse: sim. E todos os mensageiros foram pastores de ovelha. O porquê dessa profissão? Porque é uma profissão que requer muita paciência, requer muita rahma, muita misericórdia, requer que ele tenha, que a pessoa tenha honestidade, que ele tenha humildade. Humildade, misericórdia, paciência são características de todas as pessoas, sobretudo que querem o bem, sobretudo dos mensageiros que carregavam a mensagem de Allah Azza wa Jal. Trabalhou no comércio com a Khadija, que viria a ser a sua esposa. Ela colocou o capital e o lucro era dividido. Ela viu da honestidade dele, da maneira dele agir, da forma que ele conduzia as coisas, muitas coisas boas que incentivaram ela a casar com ele. Ela que propôs o casamento ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele tinha 25 anos e ela tinha 40 anos e havia casado 2 vezes antes ela. Talvez para aqueles que analisam, talvez Allah queira ofertar ou abençoar o mensageiro Muhammad com uma esposa que poderia ser esposa e mãe ao mesmo tempo, pela falta de mãe que ele tinha. O mensageiro amava sobretudo a sua esposa Khadija, respeitava ela demais. Tanto é que ele não negou nenhum favor do que ela fez, permaneceu mencionando o nome dela até depois da morte dela. Ele respeitava ela até que algumas das suas esposas sentiam inveja ou ciúmes disso. Allah fez o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, dentro de uma natureza pura, fez ele crescer dentro do limite do caráter nobre, no limite mais alto dos caráteres. Foi chamado pelos quraishitas do verdadeiro, o confiável, aquele que só fala a verdade e aquele que é confiável. Tanto é que antes dele ser mensageiro, ele era chamado de Sadiq, aquele que só fala a verdade, Al-Amin, o confiável. E quando as tribos